e a tradução da semana do Escola Show traz Todo Sentimento de Lionel Rich. Seio sem mim. Seio sem mim. Seio do homem. Tatuei um gibi. Seio sem mim. Seio tu quer dar. Nationally. Ah, relembrei. Ah, relembrou, Sandrinho? Vem pulando o parque. Prende o gay que vem dedar. E monta o play. Pois é um masquerade. From behind the walls of doubt, vai berrando o fodão. Ah, pois faz creme não. Seio sem mim. Seio do homem. Tatuei um gibi. Seio sem mim. Seio tu quer dar. Nationally. Elvis Gordão. Lave as louças, eu ralei. Se esmurrar os beijos, Dudu. Eu dou fim no frio do tio. E tá certo mesmo, tem que parar com o cigarro. That helping hand. Só manuando os tênis. E na vila eu lá estarei. E o gato some de lá seis. Ó o choio. Seio sem mim. Seio do homem. Ah, tatuei o gibi. Seio sem mim. Seio tu quer dar. Nationally. Opa, agora o rock, ó. Esse trecho é muito rápido pra traduzir, mas é um caso de propaganda musical. Não é à toa que ele fala de Chun-Li, de Shoyo e tal. Esse trecho de rock é uma propaganda de uma companhia aérea chinesa. Se liga só nessa parte aí, ó. Ouve aí, ó. A Nilda e o Juan. Voaram Shining Star. É propaganda pura, meu Deus do céu. Seio sem mim. Seio do homem. Tatuei o gibi. Seio sem mim. Olha o eco. Seio tu quer dar. Nationally. Vamos terminar assim bonito. Seio tu quer dar. Nationally.